Chega na calma, espalha rap, batalha em raga, trinca de aço e chega. Levada, bumbo e caixa, batida acelerada, mesclando a voz na rima. Se posicione, me ouça, identifique e ris que o beat fez aflorar. Capacidade, talento, inspiração, movimento, deixando o vento levar. Professora da rima, capacidade que ensina, autoridade, ginga, ato sonoro que trinca. Sem preconceito me indica, primacia linguística, solta, enrola sua língua estimativa nociva. A brisa que alucina é o segmento nativa, o som estronda, inspira, retome, respira. O dom que te motiva, a voz estima na rima, as minas segue, não pira, a renovação que vicia. Não perca o foco, espia, o clima pede, então siga, não pare, alto, prossiga, suba pra ver a vista. A vida te admira, sabedoria precisa, magia consecutiva. Sou romancista latina, ritmando batida, ginga e harmonia. É uma mudança contínua, contagia, letrista. Capacidade exercida, linha defensiva, estilo e rima castiga na mira, as mina na pista. Chegada agressiva, nascida e crescida, me reduquei explosiva, me fiz rainha. Voz guia, percurso, trava a língua, ternura abrasiva. Deságua e desalinha, sequência verbalística, objeção distinta. Coleciono melodias, dei a partida, morre o poeta, fica a poesia. Objeção distinta, coleciono melodias, dei a partida, morre o poeta, fica a poesia. Salto alto na pista, musicalista fabrica o flow que vem, alucina, termina, forma na trinca, mistura enriquecida, rap abstrato, triplica, quebrando paradigmas imposto pela mídia. Meu rap é terapia, biografia artística e arte que determina no segmento da vida. Quem se perdeu localiza, voz bússola precisa. No escuro da madruga encontro fluxo e siga. Hip hop, ousadia, espalha o vírus da trinca, concentra arte abusiva, vocal estrategista. Ritmo style triplica, strike na pista, freestyle frasista. No sangue corre essa ginga, percurso saudosista. Preciosa mania, encontro rima, equilibra, remete, oficializa, decifre este enigma. Fissura louca que estiga, entre no clima e hesita. Dialeto marcantemente impulsiva. Especialista pratica, privacidade mantida. Rasgo a rima explícita, prioriza carisma. Mantenho a linha, estica, categoria propícia. Trucida é sua palavra contra minha rima. Hip hop, mulher, seja o que Deus quiser. Se ele quis assim, até o fim que seja. É cada um com seu qual, sem ser mais um qualquer. Então levante a voz, esteja onde esteja. Preenchendo as lacunas da evolução. Três vozes encaixando as peças da junção. Ação e arte levantada, abusiva. Sou ousadia, sou denominada assim. Hip hop, mulher, seja o que Deus quiser. Se ele quis assim, até o fim que seja. É cada um com seu qual, sem ser mais um qualquer. Então levante a voz, esteja onde esteja. Preenchendo as lacunas da evolução. Três vozes encaixando as peças da junção. Ação e arte levantada, abusiva.